sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor, pra me guiar. Com seu amor tão puro e bom, Ele está sempre. Amigo me falta, pode meu pai me abandonar, Ele está sempre ao meu redor pra me amparar. Ao meu redor Deus sempre está. Senti, quando Jesus me redimiu, desde então eu descobri que Ele estará ao meu redor quando eu parti. Ao meu redor Deus sempre. Está sempre.